Torre 18, 357. Santa 357, Torre 18, 357, 295. Gol 995, autorizado ILS, reporte estabilizado. Portaria estabilizada no 995. Torre Salvador, T35 no 7, está estabilizado, baixado e travado. 35 no 7, livre pouso na 1 no 0, vento calmo, altímetro no 0 no 1. Livre pouso, T35 no 7. Gol 995, inicie redução para 1809, segura tráfego 11 horas, 6 milhas, com Airbus 319, 130 de ground. Reduzindo no 995. 1804, reduz a velocidade para 200 nós, tráfego 11 horas, o Boeing 738 da Gol, cruzando 2600 para 2000 pés, em redução para 1809. A gente está reduzindo o 104. Volante 715, acesse a identificação, chegada bom, se desce para 4.000 pés, ajuste na 011. 1804, desce para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2000, livre LS, 1804, reporte estabilizado. Abaixar o escano estabilizado no 895. Torre 995, Torre 1895. 1895 no 995. Motor, bom dia, Gol no 995. Bom dia, no 995, aguarde pista livre. 35 no 7, solo aos 34, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 35 no 7. Santa 35 no 7, livrou? No 7, bom dia, táxi de Alfa, após Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, Santa 35 no 7. Utilizados, né, que foi Gol 1804. Gol 1804. Vindo pro Gol 1804. Chame Torre 1895. 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Gol 1804, 3 milhas por dia. Porte externo no 804. Romana, 804. 995, solo os 37, livre à direita, solo 121, um decimal 9. Obrigado, bom dia, boa noite. 804, aguarde pista livre. Guardando, 804. Livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro no 0 no 1. Livre pouso na 1-0, gol 104. Quatro, solo aos 40, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, 804. São Salvador, muito bom dia, tá? 3171, informação Eco, Guarulhos, 3400. 0 no 1, autorizado ILS, aparte estabilizado. 0 no 1, tá livre, palo estabilizado, 971. 705, 1, 04. 371, bom dia, Guarulhos. 360 tem autorizado, só um minuto, cópia. E aí, 360, né? Escuta pra cópia. 71 nesse fotocópio. Afirmativo, apareceu, tá? Padrão 71 Guarulhos, nível 36200 está autorizado, via peso Luno 0 até bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, bridge após intercepta peso Luno 6 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto bridge. Aciona 5507, controle 119.8. Autorizou 360 para Guarulhos, via Zulu 10 até bridge, após via Zulu 16 BHZ, após Trive e em rota. Decola da pista 10, primeira curva direita, perfil da El, Leda, boa bridge. 5507, transpone 119.8 com o controle Salvador, até 3171. Correto, portão 62, estime pronto para o chipback, está 3171. Chamaremos, muito obrigado. Vai ser travão 715. Vana 715, torre 1895. 1895, 715, melhor. Salvador, Vana 715, nossa escuta, baixou. Passando externo, vai ser travado. No 5, livre pouso não, no 0, vento calmo, altímetro no 0, nono. No 0, nono, livre pouso, Pino 5, solo aos 49, livre à direita, solo 121, um, decimal 9. A livre é 219, dona 7, não tem entregado. Salvador, dona 7, não tem entregado. Sim, bom dia, táxi livre Alfa e Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02, zona 705, obrigado. Zona 897, tem a identificação, bom, 4 mil pés, ajuste na 091. 4 mil, bom. Azul patrão 201, sim, está em informação para o trote. 4201, bom dia. Para Campinas, copiou 340. 340, Campinas. 4201, Campinas, nível 340, está autorizado via Pesulu no 0 até Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Após Bridge, prossegue no Pesulu no 6 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Colada 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5524, controle 119.8. Autorizado 4201 da Sul, 3450. Da El Vida Bridge, da Flamengo, adicionador de controle, 4201 da Sul. Parece o portão 1, chame pronto, pushback, azul 4201. Salvador, tá, 3171, pushback, acionamento, 62. 71 tá livre, chame táxi. Livre, chão para o táxi, 171.